Model Trip 5241 para o táxi, 3 horas e 45 de autonomia. Alterna Vitória com 79 no POB. Cliente, táxi autorizado via PAD 3, táxi 3 Juliette, Alfa, até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia. O ajuste 10, bom voo. Autorizado via PAD 3, Juliette, Alfa, para o ponto de espera quando pronto, 286, 5241. Salvador, o gol 1601. 1601, prossiga. Boa noite, informação alfa, autorização para o Galeão. Com o 1601, eu tenho um plano vencido das 2015. Se eu confirmo se foi feito alguma DLA? Eu vou chamar a companhia, ela já te chama aí, só um instante. Gente. Solo Salvador, é o gol 601. 601, prossiga. Segundo informação da companhia, DLA para os 2130. 2130, gente, eu não possuo nenhuma mensagem, eu vou confirmar, ok? Com o centro Recife e volto a copiar, ok? Tá, joia, obrigado. Nos informa, estou na escuta. Alô, Salvador, boa noite, o Trip 5298 livrou na conta. Trip 5298, boa noite, táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 5298. Alô, Golo 776, antes da Juliette. Golo 776, mantenha a posição antes da táxi da Juliette, posição de destino será 02, vamos apenas aguardar o Boeing da companhia liberar do setor, ok? Gente, mantenha a posição na Juliette, Golo 776. Para o táxi Bono 567 com 174 a bordo, 4 horas e 5, alternando Campinas. Táxi autorizado via Indy Alpha, até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia. O ajuste 10, bom voo. Até o ponto de espera da 10, na 2867, 567, bom dia. Bono 776, pode regressar via Juliette para o 02, atentando ao Boeing da companhia, livrando o setor, ok? Gente, vai engraçar na Juliette para o 02, com o 776. Fui LS 2224. 2224, chame torre 186, tomou posse. 186, grato. Gol no 884, livre LS, desça para 2000, 10, 10 no ajuste, informe estabilizado. Ok, seguindo para 2000 e LS X-Ray, informe estabilizado. O 884 com 1010. Afirmativo, e desconsidera a restrição na chegada. Tá livre, gente. Torre Salvador, boa noite, Passaredo 2224, tá passando externo, baixado e travado. Passaredo 2224, pouso autorizado 90, vento 090 graus, 099. Gente, livre pouso na 102224. 5241, decolou 17, controle 1192. 198, obrigado. Salvador, boa noite, voo no 567, ponto de espera 10, pronto. No 567, não tem um ponto de espera no 10. Reporta visual com o tráfego na final do 10. Tá, visual. Sente após o tráfego ali, mantém no 0. Sente após ali, mantém no 0, 567. 5241. 224, solo 20, libera direito, 1219. Direito 219, grato. Salvador, muito boa noite, passarelo 2224, livrão, você escuta? Passarelo 2224, boa noite, táxi Alfa Juliette, remota 13, pátio principal. Alfa Juliette, remota 13, principal 2224. Salve Salvador, voo 601. Voo 601, prossiga. Alguma informação com respeito ao nosso plano? Eu tô tentando contactar o centro Recife, só um minutinho por gentileza. Tá joia, obrigado. Tá 3197, portão é o número 8, puxa para estacionamento. Tô no Salvador, tá 3197. Tá 3197 no 08, por gentileza, aguarde o puxa para estacionamento. Temos o Embraer da Passaredo que vai passar para a remota no 3K. Gente, aguarda. Decolou 22, controle em 1198. 19. Pode continuar? 1198. 198, boa. 1601, não escuta? 601, prossiga. Contactei o centro de Recife agora, eles também só possuem o plano vencido das 2015 e vão contactar o plano de voo. Estou aguardando apenas uma resposta do mesmo, ok? Por gentileza, aguarde então coordenação. Tá, então logo nos avisa. Obrigado. Olha-se o WebJet 5723, identifique, chegada Mari, desça para 2 mil pés, ajuste 1010, informe na final ILS. Controle Salvador, boa noite, voo no 567, decolado, seu escudo. Boa noite, voo no 567, contato radar, vou para o nível 360, saída da Goli. 360 na Goli, 567. Passaredo, autorizado para o chamar acionamento 08, chame o táxi. Pode ir, coordenação, chamada para o táxi, está 3197. Salvador, eu vou no 884, LS X-Ray, próximo ao externo, visual. 884, no 0, tem pouso autorizado na pista 1-0, vento 090 graus, 099. Entendeu, livre pouso, 884 na pista 10. Lota 3603, está na posição 3, ciente da informação alfa para Guarulhos, pronto para cópia. São 3603, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 119, decima 8 e aciona 5476 no transponder. Autorizado Guarulhos 340, Upper Whisky 50. Decola 1-0, Tael Leta, Posse 10, 1-198-5476, da 3603. Protegimento correto, temos um suspensionamento, posição 03, com 3603. Estão na pista na grava. Obrigado. Convoco. Objeto 5827, boa noite, Galeão 360, menos 5 cópia, por gentileza, preparada a El, Leda Bidev, aguardando. Tá, El, Leda Bidev, obrigado, vai aguardar a cópia nas coisas. Salvador, é o 3197, prestando táxi, é o BED 164, alterna Guarulhos, 4 horas. 3197, táxi autorizado, via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera torre, 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 010, bom voo. Juliette Alfa, 0826, obrigado, bom trabalho, está 3197. Solos 28, libera a direita, 1129. 219, vai livrar na Fox Trot, 884. Siga o 601. Nos foi informado que o plano de voo do 601 para o Galeão estava vencido, a companhia de CCLA. É, a senhorita com quem eu conversei anteriormente estava entrando em contato lá com o centro de Recife. O senhor já tem alguma posição para nos passar? Nós estamos em contato com o Centro Recife, porém de antemão já informo que nem a sala IE Salvador, nem o plano de voo Recife informam ter recebido essa DLA. Ah, tá ok, eu vou passar para a companhia, obrigado. Solo Salvador, eu vou no 884, livrando na foto pra... No 884, táxi via Alfa Juliette, portão 1010. Alfa Juliette para o portão 10, 884. Solo Salvador, gol 1755, para autorização com fins nível 380, centro da X. Confirmando 400. 755, qual o horário do plano? Era 1850 Zulu, deve ter feito o DLA, isso já tem? Confirmando o gol no 755, guarde confirmação no 755. Muito obrigado. Boa noite, o Xanel 6212, identifique, chega da Mari, esse até o 060. Voador, boa noite. Voo no 6113, cliente da Alfa, autorização Brasília. No 6113, aguarde cópia da autorização, prepare gole e transição ao fito. Grato, aguardando, vou no 6113. 317, decolou 31, no controle 198. 198, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. 3197, cruzando 1400, na saída da AEL, quando possível obteve. O 3197, boa noite, contato radar, autoriza a Brodileda, subiu para o nível 380. Brodileda 380, se possível coordenar com o centro 360, nível? Vou coordenar no final 360. Obrigado. E aqui foi feito, né? A gente vai ver aqui e te informa. Ok, gente, se foi realizado, por gentileza, peço para a companhia fazer nova solicitação e informar esse código recebido à AIS, com qual foi feito, na qual foi feita essa DLA. Tá, ok, vamos falar com ele, obrigado. Utilizado Web 5723. Web 5723, completa a aproximação, torre 186, toma posse. 186, Web 5723. 3197, o centro autorizou final 360. Muito obrigado, 3197. Leda, após Leda, Bidev ingressa per novembro 857, é a primeira aerovia prevista na rota. Controle 119.8, aciona 5510. Autorizado 360, Galeão, da Leda, Bidev, saída, primeira aerovia per novembro 857, 198, controle 5510, transponda, objeto 5827. Correto, chame pronto para acionamento. Azul 4070, autorizado a final ILS, desça para 2000, o ajuste agora 1011, informe no localizador. Salvador, gol 1601. 601. A companhia nos passou aqui, o código é o QSL238. E nós também recomendamos que eles entrassem em contato lá com o DOV para tomar providência caso esse DLA não tenha sido feito. E aí, gente, eu vou entrar novamente em contato com o centro, com o plano de voo, informar esse código e vamos aguardar. Tá joia, ele falou também que foi feito as 20 Zulu, que é SL-232, tô na escuta. Foi apresentado onde? Qual sala é essa? Eu poderia repetir o vento para o 5723? 090 graus, 079. Obrigado. Salvador, é gol 601. Gol 601, já postou o plano das 21h30, Galeão, copia? Copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leta, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857 e segue como rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5431 no transponder. Autorizado Galeão, 360, decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leta, Bidev. intercepta pelo November 857. Controle 119.8, 5431, transponder Gol 601. Planejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, posição 07, Gol no 601. Está pronto no 7, 601. Na 3603, ponto na posição 3, pushback, acionamento. O Gol no 601, no 07, autorizado, chama o táxi. Autorizado no 7, 601, vou chamar para o táxi. Botão 3603, no 03, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chamar o táxi. Salvador, boa noite, é o Trip 52, 16. 52, 16, número 2, Copa Aracaju, prepare Puca. É positivo, está sendo a informação nova. Se for possível, a gente manter o nível 130, que é a saída da Conde na radial 056. 130 na Conde, prevista, aguarde 4. 52, 16. Cópia. Pronto, por favor. Bom, no 755, 360 com fins, decola 1-0, curva direita, subida da El até Leda, após Leda, bridge, intercepta o Tesolo 1-6, controle 119.8, aciona 5146. 360 com fins, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, bridge, intercepta o Tesolo 1-6, 119.8, 5146, o gol no 755. Correto, chame pronto acionamento no 755. Samarão, 755. Salvador, boa noite, Webjet 5723, livrou na sua escuta. 5723, táxi de Alfa chamando antes da Juliette para ingresso. Alfa chamando antes da Juliette para ingresso, 5723. Alfa chamando R6212, reduzindo para 2009, em descida para 3000, 1010. Reduzindo para 209. Descendo para 3.000 com 1.010, o Xanar 6212. AXA 3603 com 165, 4 horas, Serra Bravo, Golfo Lima. Taxa direita, Índia, Alfa, ponto, espera torre 18.6, ajuste permanece 1010, tá 3603. 1010, Índia, Alfa, 186, 3603, graças. Salvador, o Gol 601 pronto para o táxi, com 177 a bordo, 3 horas e 48 minutos de autonomia, alternativa Campinas. 601 no táxi via Juliette Alfa, ponto espera torre 198, decimal 6, ajuste permanece 1010, bom voo, boa noite. Ok, Juliette Alfa, ponto espera da 10226, boa noite, obrigado, 601. Para ingresso na Juliette, 5723, ajuste. 723, 7 passagem ao 700 da Gol, em táxi até o ponto de espera, após ingresso a Juliette, portão 5. Após o Gol, ingresso a portão 5, 5723. Trip 5216, cópia. Afirmo. Helix 5216, Aracaju, 130, decola no zero, curva à esquerda, subida Conde, controle 199.8, aciona 0263. Autorizando para Aracaju, 130, decola 10, curva à esquerda, subida Conde, o controle de saída 109.8, transponde a 0263, Helix 5216. Correto, em pronto, acionamento parte 3. Vai para acionamento, 5216. 18-6 azul 4070. Poxa, 62-12-2000, livre LS, forma estabilizada. 2000 LS estabilizado, 6212. Ei, Salvador, boa noite, azul 4070, na final da 1-0. Azul 4070, continua em aproximação, rádio autorização de pouso. Continua aproximação, azul 4070. À direita, após a decolagem, pistão no zero, saída gole, transição ofito, controle 119.8, aciona 5503. Pouso autorizado no zero, vento 090 graus 079. Azul 4070, livre pouso no zero. Pouso 6113. Vem pronto, portão 2163. Amarelo. Aí, tá 2000 com 1010, informando estabilizado. 2 com PSM estabilizado, tá 3560. Gente, tá pronto pra cópia? Da Zona Nacional, Lima, tem o 10330. Pista 10, curva esquerda, subida Momo, Albo, após Albo, Dedor. Controle 119.8, aciona 5142. Pronto acionamento, 2231.